Pela noite dentro a Estava preparado para o conhecer assim. É linda aquela roseira que tem sob a tua janela. Passei a noite inteira molhado junto a ela. Pela noite dentro até amanhecer, fui suportando o vento sem parar de chover. Coisa mais ingrata não pode acontecer, fazer-me a serenata e ir-me embora sem te ver. E a rainha santa que me desce. Quem te canta e a tua luz acender. Antena Web, Canal 1. Yeah.